Depois de algumas semanas, rapaz, voltamos aí com mais um descarrego, dessa vez o número 68, tinindo pela Mutante Radio e também pelo seu feed através do podcast. Você que é como eu, fica mudando de programa de podcast a cada segundo, nós estamos lá, é só buscar descarrego, meu filho. Vamos. Olha, eu vou falar pra você, hein? Fiquei ausente aqui por um tempinho, reprisando o programa. E lançamentos, muitos lançamentos. Abrimos o programa com The Interrupters, a banda que gerou já alguma polêmica nesse programa, né? Eles vão lançar coisa nova, CD novinho, Fight the Good Fight, que deve ser lançado pro final de junho, a tempo das festividades do verão. E desse disco a gente extraiu She's Kerosene. Que baita sonsaço, hein? Interrupters, eles estão melhorando a galera aí, os apadrinhados de Billy Joy Armstrong. Eu tô com Green Day na cabeça, de Tim Armstrong. Vamos lá, vamos seguir o programa descarrego dessa semana. Hello Again, na sequência, vem com South Central Skankers. Pois é, os caras também colaram com um EP novo chamado Once Upon a Time. Coisa fininha também, hein? Seguindo com Get the Time, The OC Ska Kids. The OC Ska Kids também, os caras são os reis do single. Mas dessa vez eles lançaram um EP. Vai, não é single, é EP, vai. Tem algumas musiquinhas a mais. E nesse som, e nesse CD, eles mandaram Get the Time. Na sequência, Ballyhoo, banda de Maryland, lançou um singlezinho também bem bacana chamado I Don't Wanna Go. E a gente já volta com o descarrego, meu filho. I only wanna scream. É, não, não mudamos não. A gente tá mandando covers no meio do programa. Pois é, rapaz. Esse som aí foi Sticking in My Eye, cover, claro, cover de NoFX, mas tocado por uma banda, na verdade foi uma jam session organizada pelo Roger Lima, e o Roger Lima, vocalista do Less Than Jake, que também muito em breve estará pisando pelas terras sul-americanas, hein? Ô, showzaço, saudades também do showzinho do Less Than Jake. E Roger Lima, o vocal do Less Than Jake, mandou esse cover do NoFX, muito bom. Coisa finíssima, coisa muito boa. Seguindo, Slackers, que vai, semana que vem, tá pisando aí pelas terras brazucas. E vou falar outra banda que eu tô com saudade também. Eu veria Slackers de novo facilmente, com International War Criminal. Vamos abrir esse segundo bloco do Descarrego com Slackers, seguindo com Body Snatchers, Easy Life, vocalzinho feminino. Ai, ai, ai, eu sou fã dos vocais femininos. Depois, Life Won't Wait, de Rancid. E já voltamos de novo com o Descarrego. Young, all in, teachers taught me, in the old books that there, Cold War bought me, they said like dominoes this, whole wide world could, just fall to pieces like they wish that old Middle East would, but international, war criminal, information is minimal. Weapons of destruction, they are gasoline and petroleum. And are you sticking around to see what happens? And are you sticking around to see what happens? I heard they found one in a hole, man. The white lice crawling on its brown skin. But ain't it shameful just being human? No, it's old as original sin that wildlife's always creeping in. An international war criminal situation is typical. Weapons of destruction, they're just gasoline and petroleum. And are you sticking around to see what happens? And will they stick around and see what happens? International rules of war, they get spoken when it suits someone to have them broken. It's funny how they'll go on and define terror as killing and exploding things. Force your own agenda, but international war criminal situation is critical. Weapons of destruction, they are gasoline and petroleum. And are you sticking around to see what happens? And are you sticking around to see what happens? And will they stick around to see what happens? The international war criminals. The international war criminals. Oh, it's minimal. International war criminal. In Four Colando para fechar o programa dessa semana, esse descarrego número 68, a gente veio com o som Lost Again, uma das minhas bandas favoritas, Dance Hall Crashers, outro vocal, mas dessa vez em dose dupla, vocais femininos. Eu sou muito fã de Dance Hall Crashers e vamos fechar o programa com mais lançamentos. Pois é, no final de junho, finzinho de junho, hein, tá prometendo, hein? Vai sair pela Fat Records um disco meio que idealizado pelo Fat Mike, o vocalista do NoFX e também dono da Fat Records, por um acaso. Ele idealizou com os caras do Mad Caddies. O Fat Mike também é um cara que, como eu, é muito fã de covers, e ele falou pros caras do Mad Caddies, falou: e aí, rapaziada, e se vocês fizerem um disco de covers, de uns punk cover aí, numa versão rocksteady, uns escazinhos muito louco, como só o Mary Carey sabe, pode fazer. Eles concordaram e dessa ideia maluca saiu o disco Punk Rocksteady, que vai ser, bom, como eu já disse, vai ser lançado em junho, no finalzinho de junho. E desse disco eles lançaram durante essa semana She, que é uma música que a gente sabe, mundialmente famosa, acho que alçou os caras ao sucesso, o Green Day, no caso. Sonsaço, e na pegada do Mad Caddies ficou muito foda, e é com esse som, com esse cover maravilhoso, a gente fecha o descarrego dessa semana. Valeu, falou, um abraço e até a semana que vem. Tchau, tchau. She screams in silence, a solid riot penetrating through her mind. Wait till for a sign to smash the silence with a brick of self-control. We'll be right back.